Sobe aquele momento que você acha que não é. Sobe aquele momento que você fica na dúvida. Pode tirar a dúvida da sua cabeça que você tá com a pessoa certa. É aquele momento que você queria estar. É aquele momento que você tanto pediu pra acontecer. Então aproveita. E hoje você vai poder gostoso. Muito gostoso. Jay.